Quer ver mais um aí? Portal do Arrocha. Segundo. O início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu que terminou e quem foi largado não espera. Segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tava, o cadáver morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Pra ficar mais bonito e mais gostoso, eu quero ver só swing dessa guitarra. Joga baixinho. Faz esse solinho de novo aí, pra ficar gostoso. Vai lá. Eu implorei. O cabo é bom, viu, velho? Eu implorei. Pronto. Agora eu vou voltar aqui. Eu implorei. Quem sabe faz ao vivo assim, viu? Pra ficar gostoso, menino. Deixa baixinho. A rapaziada de casa, vamos cantar essa com a gente, pra ficar bem gostoso. Eu implorei pra voltar. Disse que eu tava solteiro.